quero te lembrar que maior do que aquele que está contra nós é aquele que está conosco. Levanta tua cabeça, meu querido. Saiba, aleluia, que a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Canta comigo assim, olha. Canta com a alma, com o coração, tá bom? Vamos lá? Se você já pensou em desistir, tenha fé. Você vai ver. Que o crente até mesmo chorando. Canta ou não canta, meu irmão? Se chorar, olha só. Chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolo. Coisa linda. Deus sofreu uma noite, mas o crente sabe que a vitória vai. Então cante assim, vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou sim, Senhor. Vou, eu vou. A tua igreja está aqui te adorando. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor. Descansar nos braços de Jesus.